Acaba de dia. Acaba de bateria está boa para ti. Já estou a clipar, olha. Pronto. Assim que falaste. Mas estou a falares, mano. Incrível. Tá bom, meu. Caguei. Já baixei, meu. Daqui cá não ouves. Mano, mais baixo do que isto, cá não ouves. Deixa eu ver se eu ligar o baixo. A voz está mais ou menos, yeah. Está quase no máximo, lá no coisa. The Reason. Pá, só bater. Não, nem está. Quer dizer, de vez em quando bate. Yeah, vez em quando bate. Mas não devia, pá, porque no meu não bate, percebes? No Ableton não bate. Tem qualquer coisa, ok? Espera aí. Carreguei aqui um, agora. Carreguei este. Eu gosto disto. Pera, deixa eu ver. Estou já a gravar aqui uma cena, espera. Só tirar o baixo de cima de mim. Foda-se, deve ter bocado. Ok, gravar primeiro um pad. Ligar um trono. Não sei se o tempo está certo, peraí. Tá, está certo. Yeah.